anda lá para que ano falta. Não me empatizo com minha ilha. Anda lá para que ano falta. Não me empatizo com minha ilha. Quem para a mar não saia. Não vai tanto o pagarinho. Quem para a mar não saia. Não vai tanto o pagarinho. É que me deixa fugir, aia. O passarinho no arrecaia. É que me deixa fugir, aia. O passarinho no arrecaia. Agora chora sem tamanha. Tira de minha caparela. Agora chora sem tamanha. Tira de minha caparela. Oh.

sexta-feira. Mas que pouca sorte!

astro. Perguntaram cá embaixo que país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho toda a gente varre o lixo. Quando a culpa nos aponta e envolve, e quando toca ao país patriota, é o que diz que o maior mastro do mundo é espanhol. El postito português. Solo es grande tu en pequeña. Pero el mayor pasto de mundo es español. Sombre de un cordero al sol, santo tome un menino. Sou João Pastel dos Ares e Carnaval dos Santos Ares. Não encontro o cordeirinho. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê. São João caiu no tonto e no céu não toma outra pessoa, não sabe quê. São Pedro perdeu as chaves, Santo António o menino. São João Pastel dos Ares e Carnaval dos Santos Ares. Não encontro o cordeirinho.

Estava no ninho com os seus filhinhos, ó, no arvoredo.